36, Saldanha Salvador, 118, décima 9, 5, 4. fora do estado. Autorizado por Solon 00-00 graus, 1-3 mais. Solon 10, 2-00. Thank you.

10, Bom, 1250. Já estou avistado, autorizado, pouso, costura 0, 0, 0, 9, 0, graus, 1, 3, mais. Hoje, no altímetro, 0, 9. 11, 0, 9, 0, com 1, 3, o pouso autorizado, tá, 1, 0, para o voo 2, 0. 1-3-8, contact departure control frequency 1-2-0-8-0. Roger, we'll contact departure 1-2-0-8-0 for 207. Have a nice weekend. Good morning, Azul. 4207, test 1000 on 10 volt departure. Azul 4207, we don't have a counterclock. Flying by a 10 volt water buster, just like level 3. That's correct. It's 10 volt. Request right turn to Leda intersection. Clear direct to Leda intersection. Azul 4207. Roger, clear right turn to Leda intersection. Azul 4207. Autorizado o táxi, até o meu informe, ponto cara da manchete, pronto para deploy. Thank you. Council 5008 from Sound. do Axé, mexicano do farol de Capuã, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 80. Controle na metade para o Capuã, 121-120, decimal 8. 0010. Agora eu vou dar um prosseguimento. realizando uma três posições visuais, a gente já se encontrou em Salvador, é 1010, prossiga via corredores visuais no ponto na Traseira de Veracruz, o Alto Evolução. Operação para fechar tráfego, mantenha para o 07, das falhas comunicações, ao cruzar radial 225 do Rio R Salvador, já com navegação na proa de Duna. Na 356, vamos tráfego, 11 horas e 12 dias no sudoeste, mantenha o 07, mapa 28 alto. Achando o controle Salvador no 20.80. Bem, 08, boa tarde da 30. Controle Salvador, boa tarde da 3745, decolou da 10. Controle 745, contato na Dana Decolagem, 2361 para o nível de voo 360. Confirmado o nível 360. Já 3745, só para o nível 360. também autorizado. Sinal do ILS 3.0, reporte para ficar o autorizador. Alterna 1, 2, 5, 1.